paz do Senhor. Eu fico impressionado com a ignorância de algumas pessoas que dão a sua mão, dão a sua vida para os outros lerem. A Bíblia fala que existe uma gramática de Deus que faz a pontuação na nossa vida. Nós precisamos aprender que quando Deus coloca um ponto final, nós não podemos colocar uma vírgula. Não significa que Ele quer destruir e acabar, Ele quer começar um novo capítulo. Também quando Deus coloca uma vírgula, não é para nós desistirmos, porque nós colocamos ponto final, mas Deus quer colocar uma vírgula, Ele quer continuar, não quer acabar. Nós precisamos ler a nossa vida segundo a gramática de Deus, e não segundo o que os outros pensam, segundo o que a nossa própria sabedoria quer interpretar. Quando você ler a tua vida, veja a pontuação de Deus. Muitas coisas Ele quer acabar, muitas coisas Ele quer continuar. Não entenda a tua vida pelos outros, mas leia a tua vida pela gramática de Deus. Peça a sabedoria que Deus te dá. E pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.